Imediatamente pensei em minha mãe. Mas realmente, Simeão, se você não notou, este é um mundo de poder, o sargento insistiu. Você pode nos dar alguns exemplos em que o serviço, o sacrifício e a construção da influência foram realmente eficientes para obter resultados no mundo real? Bem, que tal a vida de Jesus? O pregador apartilhou. Ele mudou o mundo sem exercer poder, só influência. De fato, recentemente fiz um sermão sobre isso. Jesus disse uma vez, eu tarei todos os homens para mim se me levantar. Ele estava de fato descrevendo seu sacrifício de ser erguido numa cruz. E certamente arrastou muitos como resultado de seu sacrifício. Acabe com a pregação. O sargento rebateu, com o rosto vermelho. Não me fale de uma coisa que aconteceu há 2000 anos. Eu quero saber do mundo real. Vamos ver alguns exemplos deste século. Então, disse Simeão, você se lembra daquele homenzinho da Índia? Ele conseguiu que algumas coisas fossem feitas usando autoridade e nenhum poder. Gandhi, a professora lembrou. Por falar em não ter poder, aquele grande homem tinha menos de ele, 60 m de altura e pesava cerca de 50 quilos. Gandhi viveu em um país oprimido, com cerca de 1/3 bilhão de pessoas, uma nação escrava do Império Britânico. Gandhi declarou que obteria a independência da Inglaterra sem recorrer à violência. A maioria das pessoas zombou, mas ele conseguiu. Como ele fez isso? O sargento perguntou. Gandhi sabia que tinha que chamar a atenção do mundo para que as pessoas pudessem começar a ver a injustiça do que estava acontecendo na Índia. Ele disse a seus seguidores que teriam que se sacrificar para servir à causa da liberdade, mas através de seu sacrifício começariam a chamar a atenção de todas as partes do mundo. Ele lhes disse que teriam que suportar dor e sofrimento nessa guerra não violenta de desobediência civil, exatamente igual à dor e ao sofrimento de todas as guerras. Mas estava convencido de que eles não podiam perder. Gandhi serviu pessoalmente a causa e se sacrificou muito por ela. Foi preso e açoitado por seus atos de desobediência civil. Fez muitos jejuns rigorosos para chamar atenção sobre a situação da Índia. Serviu a causa e se sacrificou por ela, pela liberdade do país, até o mundo tomar conhecimento. Finalmente, em 1947, não apenas o Império Britânico deu independência à Índia como recebeu Gandhi em Londres, com uma parada de herói. Ele fez tudo sem recorrer a armas, violência ou poder. Ele usou apenas influência. E não se esqueça de Martin Luther King, a treinadora acrescentou. Eu fiz minha tese sobre ele na faculdade. Poucas pessoas sabem que King foi à Índia no final dos anos 1950 para estudar os métodos de Gandhi. O que ele aprendeu causou grande impacto no movimento dos direitos civis, no princípio dos anos 1960. Eu era uma garota no início dos anos 1960, observou a enfermeira, mas sei que no sul os negros tinham que sentar-se na parte de trás do ônibus, em setores especiais nos restaurantes. Sei que o restaurante os receberia, beber em bebedouros separados e suportar humilhações ainda piores. Acho difícil acreditar que esse tipo de discriminação de fato existiu. O sargento disse vagarosamente. E isso foi 100 anos depois da Guerra Civil. Imaginem aquela guerra. Americanos matando americanos. Acreditem ou não, perdemos mais americanos naquela guerra do que nas outras guerras juntas. A enfermeira acrescentou. E no entanto todo o poder, sangue e sofrimento daquela guerra não mudaram a situação 100 anos mais tarde. Se uma pessoa branca entrasse num ônibus e todos os assentos estivessem ocupados, uma pessoa negra teria que ficar em pé e ir para o fundo. Chris continuou. O Dr. King reconheceu que não tinha poder para fazer nada a respeito disso. Mas, como Gandhi, acreditava que se sacrificando pela causa ele poderia chamar a atenção da nação para as injustiças que os negros suportavam. Alguns, como Malcolm X e os Black Panthers, tentaram contrapor poder com poder. A genialidade do Dr. King consistiu em afirmar que podia conquistar direitos civis para os negros sem usar violência. Muitos riram dele, também. A diretora disse, o caminho de King foi difícil. Ele sofreu incontáveis ameaças de morte, de violência à sua família, passou tempo na prisão por sua desobediência civil, e até sua casa e sua igreja foram bombardeadas. E vejam o que o Dr. King e o movimento dos direitos civis conseguiram em poucos anos. A treinadora acrescentou. O Dr. King foi o homem mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Foi o homem do ano da revista Times, o primeiro negro americano a receber essa distinção. A legislação mais abrangente sobre direitos civis jamais promulgada, o Decreto dos Direitos Civis de 1964, tornou-se lei e ainda hoje vigora. Entre outras muitas conquistas, um homem negro foi indicado para a Suprema Corte do país. A enfermeira acrescentou. E os negros não tiveram que sentar-se no fundo do ônibus ou beber em bebedouros separados, e puderam sentar-se no balcão dos restaurantes. É impressionante o que King conseguiu sem recorrer ao poder. Depois de alguns momentos de silêncio, o pregador suavemente observou: acabo de lembrar uma coisa. Johnny Carson, o famoso entrevistador da TV, uma vez comentou que havia somente uma pessoa sobre a qual ele jamais poderia contar uma piada. Essa pessoa era a Madre Teresa de Calcutá, e era impossível fazer uma piada a respeito dela. Agora, diga-me, por que era impossível? A treinadora respondeu: estou certa de que é por causa da enorme influência que ela teve sobre este país e sobre todo o mundo. E como você supõe que ela obteve toda essa autoridade? O pregador continuou: aquela mulher serviu. A enfermeira respondeu simplesmente: senti vontade de falar, e pense no afeto que os filhos frequentemente têm por suas mães. As mães, em sua maioria, são intocáveis. Insulte a mãe de alguém e você verá o que quero dizer. Eu faria qualquer coisa por minha mãe quando ela estava viva. Quando reflito sobre isso agora, percebo que esta minha dedicação é fruto da influência que ela exerceu só pelo fato de ter cuidado de mim. Minha mãe serviu. Até mesmo antes de a campainha soar para a sessão da tarde, o sargento insistiu de novo: compreendo como a influência, a autoridade, é construída a partir do serviço e talvez do sacrifício pelos outros. Mas como isso se traduz no mundo do trabalho, ou mesmo em minha casa? O que devo fazer? Jejuar todos os dias, procurar leprosos em meu bairro, fazer um protesto na prefeitura? Desculpe, mas não vejo como essa coisa se aplica ao mundo real. Obrigado por admitir sua dificuldade, Greg. Simeão respondeu: se você está sentindo dificuldade em entender, estou certo de que os outros também estão. Antes do almoço, nós discutimos alguns exemplos históricos de autoridade para ilustrar a questão. Mas não é preciso ser personagem histórico para construir autoridade. Nós a construímos sempre que servimos aos outros e nos sacrificamos por eles. Lembre-se, o papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as necessidades legítimas. Nesse processo de satisfazer necessidades a quem servimos, você está certo, Simeão, a diretora concordou. Para mim faz mesmo sentido que a autoridade seja construída sobre serviço e sacrifício. É a lei da colheita, que todos os fazendeiros conhecem. Você colhe o que planta. Você me serve, eu servirei você. Você se arrisca por mim, eu me arrisco por você. Pensem nisso. Quando alguém nos faz um favor, nós não nos sentimos naturalmente devedores. Simeão caminhou para o quadro dizendo: isso ajuda a entender, Greg. Vamos continuar para ver como tudo isso se encaixa, foi a resposta azeda. Simeão apontou para o quadro. Em suma, dissemos que a liderança que vai perdurar deve ser baseada na influência e na autoridade. A autoridade sempre se estabelece ao servir aos outros e sacrificar-se por eles. O serviço que prestamos tem origem na identificação e satisfação das necessidades legítimas. Portanto, sobre o que vocês acham que se constroem serviço e sacrifício? Modelo de liderança. Um bocado de esforço, foi a contribuição do pregador. Exatamente, Simeão sorriu. Mas eu gostaria de usar a palavra amor, se todos estiverem de acordo. Achei que o sargento ia ter um infarto à menção do amor, mas ele ficou quieto. Achei que podia fazer uma pergunta. Desculpe, Simeão, mas por que você traz a palavra amor para a equação? Sim, acrescentou a treinadora, o que o amor tem a ver com isso? Simeão não desistiu. A razão pela qual frequentemente nos sentimos desconfortáveis a respeito desta palavra, principalmente em ambientes de negócios, é porque quando se fala em amor pensamos logo no sentimento. Amanhã falaremos muito mais sobre essa importante palavra. Mas, por ora, basta dizer que quando uso a palavra amor eu me refiro a um comportamento e não a um sentimento. A diretora disse: então, talvez o que você esteja dizendo é que o amor é o que o amor faz. Lindamente colocado, Teresa, Simeão agradeceu. Se você permite, vou usar essa frase mais tarde. O amor é isso aí. É exatamente o que quero dizer. E sobre o que se constrói o amor? O sargento grunhiu. Mal posso esperar para saber. Simeão voltou ao quadro e escreveu uma palavra simples: vontade. O amor é sempre fundamentado na vontade. E posso definir esta palavra vontade com uma fórmula que aprendi com Ken Blanchard, o autor daquele pequeno clássico, O Gerente Minuto. Eis a primeira metade da fórmula. Você está pronto? Não consigo nem respirar, o sargento bufou. Simeão caminhou em direção ao quadro e escreveu: intenções, ações igual a nada, intenções menos ações é igual a nada. Todas as boas intenções do mundo não significam coisa alguma se não forem acompanhadas por nossas ações, Simeão explicou. O pregador observou: muitas vezes digo aos meus paroquianos que a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Felizmente, O sargento deixou esse comentário passar. Simeão continuou. Durante toda a minha vida profissional, ouvi as pessoas dizerem como seus empregados eram sua mais valiosa fortuna. No entanto, as ações dessas pessoas não correspondiam ao que elas diziam, pois se limitavam a fazer com que as tarefas fossem cumpridas. O relacionamento com as pessoas que cumpriam essas tarefas ficava em segundo plano. Simeão, tenho pensado, a treinadora começou, que estamos aqui, no alto da montanha hoje, rodeados de beleza, muito próximos uns dos outros. Estamos falando de teoria aqui na montanha, mas logo estaremos de volta ao vale onde as coisas não são tão boas nem bonitas. Aplicar esses princípios lá embaixo não será fácil. Exatamente, diz. Simeão afirmou. A verdadeira liderança é difícil e requer muito esforço. Tenho certeza de que todos vocês concordam que nossas intenções pouco significam se não forem acompanhadas de nossas ações. Eis porque vontade está no vértice do triângulo. Esta é a segunda metade da fórmula. Intenções mais ações igual vontade. Simeão continuou. Intenções mais ações é igual a vontade. Só quando nossas ações estiverem de acordo com nossas intenções é que nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes.